Rio China 62, 51, portão 1-1 para o pushback acionamento. Cruzado, 6251, no chão, front para o táxi. Ele chama táxi, Rio China 625. Equador, o voo 9240. Prossiga. Finalmente a Polícia Federal chegou a bordo, os passageiros que estavam na porta do avião foram retirados e nós estamos em condições de efetuar o pushback e o acionamento. Está tudo válido ainda, o plano de voo? Afirmativo, está válido? Já está totalmente pronto? Afirmativo, totalmente pronto, solicitando então o pushback e o acionamento. Seguinte, eu tenho um Airbus da Chevrolet que já finalizou o pushback do outro lado do pátio. O mesmo vai iniciar o táxi em mais alguns instantes. Quando passar a retaguarda aí, após liberar o setor, está livre no 03, o voo 9240. Tá ok, muito obrigado. Oceania 6251 com 71 a bordo, alterna com fins com 4 horas de autonomia. 6251, autorizado táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no meia. 10 no meia, confirmando instruções de táxi, por favor. Táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, chama pronto. Pátio Índia, chamaremos. Bom dia, Web 6749, informação Foxtrot. 6749, bom dia, Salvador Guarulhos, o nível é o 340, só um minuto pra volta. Na escuta. Branco, 625. Autorizado, alinhar em decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós, a Xané 6251. Alinhar em decolar, 6251. Webjet 6749, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota conforme o plano de voo, Bridge Up Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu após direto Trive. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-3-7, Web 6749. Guarulhos autorizado, nível 340, conforme. Decola da 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, Bridge, apesou 1-6, Trive. 1208 é o controle, 5037, transponder web 6749. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, web 6749. Sente. Ano 240, tá com 06 a bordo, 3 e 5 de autonomia, alternando Campinas para ataque. Gente, Gol 9240, direita via Índia no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10-6. Direita Índia, ponto de espera, vai chamar pronto. 10-6, Gol 9240. Xané 6251 decola aos 4-6, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador, bom dia, Xané 6251. 0, bom, 240. 9240, alinha e mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, 9-10-4-0. Segundo, copiou a mensagem? Direto Leda, 6-2-5-1, 6-6-0 nível, confirmando? 6-2-5-1, repetindo, contato radar, vigilância, direto Leda. Confirme como recebe, 6-2-5-1, direto Leda? 5. Obrigado. Aliás, pronto no zero, agora 9240. Ciente, aguarde o 9240. Aguarda. 5717. Web 5717, bom dia, Galeão, nível 340, só um minuto pra falar. Voo 9240, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com 1 no 0 nós. Livre decolagem, 9240. Salvador, é o Web 5890, a posição é a número 2, informação é a Foxtrot, pronto para a cópia. Web 5890, número 2 para a cópia, aguardando. Aguardando. Voo 9240, decola 50, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Ligou 9240, decolado na sua escuta. 9240, bom dia, contato radar, vigilância direto Leda. Direto Leda, não. Cópia 5717. Autorizado Galeão, nível 340, via rota conforme o plano de voo. Upzulu 1-0 até SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge. O controle opera em 120, décima 8, aciona 5040, Web 5717. Autorizado, Galeão 340 via rota do plano de voo. Upzulu 1-0, SMAP, direto Lúvito, Barbacena. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, cumprindo a abertura da El Leda, após direto Brider. Controle Salvador 120, décima 8, e transponde 5040. Web 5717, portão 09. Protejamento correto, portão 09, chama pronto, Web 5717. Chamará. Web 5890, cópia. Pronto para a cópia Web 5890. Autorizado com fins, o nível é o 340, via rota conforme Upzulu, Bridge Upzulu no meio. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto Bridge, intercepta Upzulu no meio. O controle 120, décima 8, aciona 5041, Web 5890. Autorizado com fins, nível 340, conforme rota, decolando da 1-0 com curva direita da El Leda Bridge, conforme rota pela Piazulão no meio, anime-se. 1208, controle 5041, o transponder Web 5800, 5900. Protejamento correto, portão 02, chama pronto, 5890. Chama assim que pronto, Web 5890. 6252, pode chamar o centro. 6251, afirma, passa nível 170, chama centro Recife em 125 decimal 1. 125, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, 5973. A sua identificação desce para 2000, direto Duna. Altímetro no 06, chama estabilizado no localizador. Para 2000, com no 06, direto Duna, reportará estabilizado no localizador. Autorizado no 5, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 6749. Dallas, chama táxi. 5797. Chama táxi, 5797. Diz. Eu. Pronto, para pushback, acionamento da posição número 2. Web 580. Web 5890, aguarda para iniciar o push. Tem o tráfego da companhia que já finalizou o pushback e vai iniciar o táxi em mais alguns segundos. Aguarda, Web. Para o táxi Web 6749, tem a bordo 112, 4 horas alternando o galeão. Autorizado o táxi em frente, segunda à direita, via Índia. O ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10 no meia, Web 6749. 1016, táxi em frente, ajoita na Índia, chama no ponto de espera pronto, 6749. O WebJet 5890 coordena com a equipe de pátio após a passagem do tráfego da companhia, inicia no 02, chama táxi. Coordenação, inicia o pushback número 2, chama quando pronto táxi, Web 5890.